obrigado por esse momento aqui. Como é bom a gente estar junto, Senhor. Como isso traz oxigênio para o coração. Como isso traz alento. Como isso fortalece a gente. E agora a gente pede graça e misericórdia para a nossa reflexão, Senhor. Que o Teu Espírito intervenha. Que o Teu Espírito haja. Que o Teu Espírito fale. E que, para além das nossas construções intelectuais e toda a bagagem que a gente vai adquirindo, Senhor, para além dessas coisas, o Teu Espírito Santo as aplique. Aplique essa mensagem para cada coração, nas suas demandas específicas, nas suas questões específicas, Senhor. E que tudo isso se transforme num caminho mesmo de discipulado, de vida na Tua presença diante do Senhor. A Tua palavra não volta vazia, Pai. É nisso que a gente acredita. No nome de Jesus. Amém. Há dois domingos nós iniciamos um tema que nós estamos tratando aqui, chamado de uma proposta de espiritualidade. E antes de a gente dar continuidade ao tema, para mim é muito importante dizer mais uma vez que nós não desejamos, em hipótese alguma, oferecer para ninguém uma receitinha de bolo, sabe, uma formulazinha mágica, sobretudo porque a fé é uma experiência muito pessoal. A fé é sua, é minha. Nessa ambiência comunitária a gente compartilha do nosso entendimento, da nossa celebração, mas a experiência ela é pessoal. Por isso que a palavra diz que a fé que você tem, tenha para você mesmo. Então, não tem como a gente aplicar receitas e fórmulas, sobretudo porque essa não é a nossa intenção. Qual é o nosso desejo com essa proposta, com essa ideia, com esse tema? É que, acima de tudo, em você, em nós, se construa uma consciência. Consciência daquela que é a proposta da espiritualidade conforme o entendimento do Evangelho. Por que consciência? Porque é alguma coisa que você vai sedimentar a partir da sua própria busca e do seu próprio entendimento, do seu próprio crescimento. Então a ideia é que a gente vá colocando tijolinhos e ao mesmo tempo desafiar você, provocar você a ampliar isso, a desenvolver isso como entendimento que nasce do seu coração, da sua relação com Deus. Obviamente que a gente também tem tentado trazer na nossa maneira de ver aquilo que nós entendemos como a contramão da espiritualidade conforme Jesus Cristo. E na semana passada a gente tratou de três pontos aqui, tendo como base o encontro de Jesus com a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. E nós afirmamos o seguinte: primeiro, que a espiritualidade do reino não se fundamenta na moral e nem na religião dos homens. Segundo, a espiritualidade do reino nada tem a ver com as formas, com os modelos, lugares e com pessoas sacramentalizadas. Tem a ver com a essência, tem a ver com o coração. E terceiro, a espiritualidade do reino ressignifica o homem e liberta esse homem. Então, se você quiser ouvir os detalhes e tudo aquilo que a gente discorreu como reflexão nesses pontos, acesse www.comunidadedoxa.com.br. Deixa eu fazer minha propaganda aqui, né, Karina? E nós temos uma sessão de mensagens que estão gravadas lá. Mas basicamente nós falamos desses três pontos. Hoje eu vou continuar o tema, tendo tudo isso que eu já dividi com vocês na nossa introdução semana passada como base, como chão, para refletirmos sobre a espiritualidade como caminho da consciência do amor de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Espiritualidade como como um caminho da consciência do amor de Deus. E por que desta afirmação tema? Ora, se a espiritualidade proposta por Jesus não se fundamenta nesse chão da moralidade humana, muito menos no caminho das nossas performances religiosas, onde então se fundamenta essa espiritualidade? Em que se sustenta tal caminhada? Em que terreno vamos lançar essa semente? Onde tudo começa e se mantém como uma proposta que seja uma proposta que traga continuidade, que traga sustentabilidade, que traga equilíbrio, mas um equilíbrio que não seja pontual, mas que seja um equilíbrio perene, constante. Qual seria, ou qual deve ser a força propulsora que faz dinamizar essa jornada que chamamos de espiritualidade? E a nossa proposta é, conforme o entendimento, conforme o olhar de Jesus. São questões importantes para serem respondidas, porque quase sempre, para muitos de nós, a base dessa espiritualidade, conquanto seja algo que tenha a ver com Deus, com Jesus, com o Evangelho, nasce da culpa, que já é alimentada por um desejo crônico que nos habita o coração, o ser, de desejarmos pagarmos a Deus o impagável. Em nós existe uma espécie de um som, é como se fosse uma cigarra ligada constantemente, que nos faz sempre tender a querer devolver a Deus o que não vamos conseguir devolver nunca, a saber, o seu amor e a sua graça incondicionais. De tal maneira, irmãos, irmãs, que o terreno, o chão que se planta essa semente da espiritualidade, bem como a sua sustentabilidade, é a consciência do amor de Deus por nós em Cristo. Eu posso ouvir um amém? É óbvio, é simples. Sim, é simples e óbvio, porque as obviedades precisam ser ditas. Como reafirmação de uma verdade que vai perdendo força dentro de nós, e também porque, com quanto tenhamos esse entendimento, continuamos insistindo numa caminhada de justiça própria, que no máximo, forçando muito a barra, mas muito mesmo, produz discípulos fabricantes de uma espiritualidade que se baseia nas categorias dos merecimentos próprios e na necessidade de auto-justificação constante. Então, no máximo, essa nossa tendência, essa tentação que nós temos de vivermos uma espiritualidade pelas categorias do merecimento, vão sempre nos levar a essa auto-justificação constante, e esse ciclo diante de Deus só vai gerar culpa e culpa e culpa e frustração. Todavia, esta não é a dinâmica da espiritualidade que é conforme Jesus. E conquanto seja tão óbvio para a gente, tão simples, e essa é a minha intenção mesmo, falar daquilo que é óbvio, simples e objetivo, porque nós temos uma tendência enorme de elaborações, de conjecturas, e olhar para Jesus e ver o modo de Jesus é se quebrar, é se render a um modo simples de ver a vida e a fé e a existência. Porque em Jesus eu sou atraído a me lançar em amor e no amor daquele que me amou primeiro. E essa consciência que vai se instalando como resposta ao Evangelho de Jesus, começa a desencadear um movimento e uma desconstrução de uma cultura interior, daquele velho homem, vai enfraquecendo todo o desejo e que tende a ser como o desejo dos fariseus, por exemplo. Porque não é só uma questão da auto-justificação, mas também uma questão da autopromoção. Ao mesmo tempo que a gente vai se sentindo recebido pela divindade à medida que eu vou tentando pagar o acesso com as minhas práticas religiosas. No Evangelho, a consciência do amor de Deus em nós vai minando, vai enfraquecendo tal cultura, vai desconstruindo tal cultura. E se uma cultura está em processo de desconstrução, à medida que a espiritualidade, ou seja, pelo modo de se ver, bem como pelo modo que se vive a partir do olhar de Jesus e do seu modus operandi, uma nova cultura começa a se instalar no coração da gente. E essa é a dinâmica da espiritualidade conforme Jesus, que faz nascer, que lança a luz na nossa consciência de que essa experiência se vive a partir da convicção do amor que Deus tem por mim. E se no caso da velha consciência eu sou o centro de tudo, e vai nos levando muitas vezes a achar que são pelas nossas práticas e méritos, como falamos, que se alcança a graça, e vai falsamente nos apontando para um caminho da tal autoprojeção, dessa autoafirmação religiosa, performática, que vai nos transformando em super qualquer coisa, essa nova cultura, que é a cultura instalada pela ação do Evangelho, pelo contrário, vai nos levando para um caminho de uma autopercepção. É o caminho do encontro com você mesmo, conosco mesmo. É se enxergar como a gente é. É se encontrar com as nossas fragilidades. É ter a consciência viva do quanto somos frágeis. É o caminho do reconhecimento dos nossos equívocos. E de como a gente pisa na bola. E de como a gente é fraco, frágil, como uma neblina que tem uma aparência de ser alguma coisa coesa, mas um sopro dissipa. Ter a consciência do amor de Deus em nós é saber um fato simples, mas não menos profundo e libertador, que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. E ainda, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. E ainda, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 4, 5, 8 a 10. É o Espírito Santo que produz tal fé em nós, quando o Evangelho nos agasalha, E como isso acontece? Pelo ouvir. É um ouvir encontro com o Evangelho. E é nessa perspectiva que se inicia essa expansão no coração dessa nova cultura, que é a cultura do Evangelho, que é o contraponto à nossa cultura antiga, desconstruindo-a em nós. Qual então, ou quais são então as bases dessa consciência nova que nasce a partir do Evangelho? Aliás, o que é que elas me dizem? Qual a reverberação e as implicações no coração da gente à medida que eu vou sendo contaminado por essa nova consciência do amor de Deus por mim? E isso é tão óbvio e a gente complica tanto. E a reverberação e as implicações são essas. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 18, 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Eu me perguntei, eu tenho conhecido e crido no amor que Deus tem por mim? Há uma diferença entre a gente racionalizar, entender, no nível de uma compreensão intelectual, e aquilo efetivamente se espalhar como uma verdade para o coração e para a vida diária da gente. Deus não ama com as categorias que eu amo. Deus não tem nenhuma expectativa sobre mim com as categorias que eu coloco para as pessoas, de expectativas. Deus não faz nenhuma exigência e não lança nenhuma demanda, porque o seu amor é incondicional. O que significa isso? Um amor que não se apresenta com uma condição, diferente do nosso amor interesseiro, passional, extremamente tendencioso, cheio de condições. Mas o amor de Deus, e no amor de Deus, o meu caminho, com quanto eu esteja no meio de um turbilhão de coisas, num furacão, um ciclone, seja lá o que for, que esteja colocando tudo para cima, está tudo fora do lugar, não tem nada que esteja assim harmonioso, não há nada conectado, em conexão, mas a consciência do amor de Deus é essa raiz que me planta no chão da existência e que não me faz um ser louco, porque eu sei e conheço o amor de Deus por mim. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E mais, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, escuta isso por favor, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Eu disse todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eras estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Romanos 3:24. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:20. Irmãos, o caminho da espiritualidade proposta por Jesus, promovida por esse abraço definitivo do Evangelho no coração da gente, no coração de todo aquele que crê, não é nada que esteja num terreno das formas e práticas e dogmas e doutrinas. Porque a espiritualidade conforme Jesus tem a sua base única, a convicção do amor de Deus por nós. Escuta uma coisa, por favor. Hoje eu vou economizar o tempo que eu gastei semana passada. Eu terminei 10:30 semana passada, hoje eu termino às 10 horas. E Valdo fez... Engraçadinho. Você não precisa entender todos os termos usados nos versículos que eu li. Você não precisa ser catedrático versado nos assuntos eclesiásticos, seja eles quais forem. Muito menos precisamos ser um acadêmico, um teólogo, um exímio conhecedor das línguas originais, do grego, do hebraico, do aramaico. Um exegeta assim, aplicado, sabe? Um hermeneuta polido, cuidadoso, zeloso. A única exigência é crer. Creia. Creia no amor de Deus por você. Creiamos hoje no amor de Deus por nós. É a partir deste ponto que se desenvolve um entendimento da vida e para a vida. E quem entende que é amado por Deus, entende que não precisa fazer mais nada, porque tudo já foi feito em Cristo. Creiamos hoje, com simplicidade, que somos amados por Deus. Creiamos com simplicidade em Cristo, que em Cristo encontramos a mais profunda e definitiva prova de amor já feita. Creiamos hoje com simplicidade que na cruz os nossos pecados, os meus e os seus, os que você já cometeu, o que você tem cometido e os que você vai cometer, tudo isso já foi pago na cruz. Por isso, nada há mais para fazer, e por isso que todo o débito que havia contra os filhos de Deus foi liquidado definitivamente. Diferentemente do meu carnê, que eu tenho que pagar muitas letras até a próxima geração, não há mais fatura a ser paga. O problema da não aplicação desta verdade na vida, na caminhada da gente, é que a gente acha que a cruz foi a entrada e que nós temos que pagar as parcelas. E a gente vai querer pagar as parcelas. Essa parcela é impagável, porque a única coisa que pagaria esse débito era o sangue de um justo. É por isso que Paulo vai escrever, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, e a justiça que é pela fé no Filho de Deus. Talvez a sua frustração esteja residindo no fato de você achar que você precisa devolver a Deus o que nos devolve. E ao invés da gente viver em resposta livre e graciosa desse amor que foi nos entregue gratuitamente, a gente carrega um peso de uma exigência, uma demanda que nem Deus está nos exigindo, porque já foi pago definitivamente na cruz por mim. Irmãos, por favor, quando você leu lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, se eu não estou enganado, tudo está consumado, tudo está consumado. De tal forma, irmãos queridos, esse é o chão da espiritualidade do reino, que é conforme o reino de Jesus. É a partir deste entendimento que iniciamos a nossa jornada de fé. Se crermos nisso como base que nos negocia a nossa caminhada, temos uma grande chance de construirmos uma consciência sadia e uma espiritualidade equilibrada. Não estou dizendo que é uma jornada sem problemas, eu não estou dizendo que não é uma jornada sem crises, eu não estou dizendo que não é uma jornada sem suas complexidades, suas adversidades, eu estou dizendo que esta verdade que entra como consciência se torna uma âncora. Pá! Lá. E você pode ficar até a deriva em algum momento. Mas seu barco não vai se perder. Porque você sabe que você é amado pelo Pai. Portanto, eu concluo dizendo que a espiritualidade não é a mística das experiências existentes em dezenas e milhares de religiões, inclusive a religião evangélica. Cada vez mais a coisa está ficando confusa e difícil de se entender. As vozes, que são as vozes que formam as opiniões no nosso Brasil varonil, desses televangelistas, elas desvirtuam e constroem uma espiritualidade fraca, frágil, falaciosa, mentirosa, que se baseia no que você faz em favor da divindade. E você se escraviza 7 semanas, 10 semanas, você se torna alguém escravo para devolver a Deus o que Deus já fez por você na cruz por Jesus Cristo. Por favor, se você esquecer tudo o que eu disse, lembre disso que eu estou falando para você. Essa não é a espiritualidade conforme Jesus Cristo. Porque se você lê Jesus, e o seu andar entre as pessoas, e a sua misericórdia em ação, e a sua bondade intervindo entre os homens e mulheres de todas as classes e condições, você vai ver que nunca, em nenhum tempo, jamais Jesus negociou o seu serviço, Jesus não trocou, não negociou a sua ação, porque a sua ação era livre, era graciosa, era uma ação de amor. Ninguém foi pressionado a ser curado para segui-lo. Pelo contrário, as multidões o seguiram e foram beneficiadas, e foram curadas, e foram milagrosamente tratadas e cuidadas. E muitos não seguiram Jesus porque eles queriam o benefício daquele homem que fazia milagres só. E é assim que é até os dias de hoje. Essas multidões afluem num desejo de resolver suas demandas pontuais e temporais e circunstanciais. Uma vez resolvidas, precisamos de outra demanda agora para a gente poder dar sentido a essa caminhada, porque eu já consegui a casa, consegui o carro, eu já desencalhei, eu já... Não é para rir não, está rindo. Vem, alguém riu aqui? Você riu, meu querido, a gente ora por você. Portanto, irmãos, espiritualidade não é essa mística que tem envolvido o mundo. Espiritualidade é o caminho do pecador que se descobriu amado incondicionalmente pelo Pai Celeste. Esse é o chão da nossa espiritualidade. E enquanto eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu fiquei assim. Vou dizer que eu me ajoelhei, orei, mas eu fiquei falando com os meus botões: Senhor, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Nos ajuda a aplicar isso no nosso dia a dia. Porque eu sei que você, assim como eu, tem seus desafios, suas fraquezas, suas fragilidades. Nós temos nossas encruzilhadas, nós temos nossas pisadas na bola, nós somos iguais. Então, às vezes, isso fica uma coisa muito assim, poética, muito, tudo bem, Pedrinho, mas amanhã, segunda-feira, eu preciso resolver um pepino, e aí? Preciso cobrir um cheque. Eu vou chegar no banco e vou dizer assim: Deus me ama. E o gerente vai dizer assim: legal. Não cobre teu cheque, não, para tu ver? Como é que isso funciona? Eu acredito que não é uma questão de uma declaração mágica ou mística, mas é uma consciência que traz equilíbrio e, a depender das circunstâncias, uma serenidade. Ao mesmo tempo que eu também, falando com os meus botões, disse: Senhor, tu és especialista em aplicar no coração dos teus filhos as verdades reveladas por ti mesmo. Então, a minha intenção nessa conclusão é que a gente saia daqui hoje renovando essa verdade no coração, em primeiro lugar. Que vê a vida, entender a vida conforme o olhar de Jesus, é ter consciência do seu amor por nós. E a partir disso, a gente ampliar isso no nosso dia a dia, a gente aplicar isso. E como? Cada um, se cada um tem a sua demanda específica e seus contextos e seus momentos diferenciados, também as aplicações serão diferenciadas conforme o Espírito de Deus que nos conhece. Eu só queria que você também saísse daqui tendo a certeza que o desencontro da sua vida, ou os desencontros que a gente passa, não diminui ou não mudam essa verdade. Porque nós também temos essa tendência de achar que Deus, eu estou falhando com Deus, então Deus está me colocando de molho. Eu estou no molho de Jeová. Eu estou no estreito de Jeová. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender isso, de ver dessa forma. Porque se eu que sou essa coisinha, quando eu falo coisinha, não é porque eu sou pequenininho, não. Mas essa coisinha de nada, frágil, eu consigo interagir com meu filho de uma maneira amorosa e compreensiva. Eu fico imaginando Deus nos tratando. São questões que eu estou trazendo aqui na nossa conclusão para que você também leve no coração e reflita também. E que você amplie no seu coração. E que você cresça nessa sua busca, nesse seu caminho da consciência do amor de Deus por você. Chama a banda aqui à frente para a gente cantar.